38891, agora autorizado direto Duna. Está presente voando Duna 38891, mantém ainda de 64.000. Autorizado 2000, redução para 2009, 38891. Gente, voando Duna, descendo 2000 pés, redução 209, na 3891. Controle Salvador, Azul 4062, passando 180, descido para 150. Azul 4062, acione identificação, Mari 050. Mari 050, grato. Fui LS, trepe, tá visual, 5344. 344, complete aproximação, torre 286, bom pouso. 286, boa noite. Boa. Salvador, é o Gol 905, boa noite. Chame 118 decimal meia. Oito, está autorizado o procedimento? Confirma para controle se tem condições de efetuar por meios próprios. Afirma. Ciente, autorizado ILS, XAP, pistão na zero, reposta estabilizada, 3891. XAP no zero, reportará estável, 3891. Se possível, se autorizar sim, para ficar melhor. Autorizado, repetição para 1809, 3891. 189, para o de cima, 3891. Gol 1896, desça para 2000 pés, ajuste no 098. 2000 no 098, boa noite. Pesador Campo à Vista, TAM 3891. TAM 3891, complete aproximação, torre 186, bom pouso. 186 até amanhã. 1896, autorizado ILS XA pista 10, reposta estabilizada. Autorizado X-Ray 10, rapaz, estabilizado agora no ETAM. Azul 4062, reautorizado 2000 pés, ajuste na 018. 2000, ajustado no 018, 4062. Azul 4062, inicie redução para 1809. 1809, 4062. Estabilizado no X-Ray da 10, boa noite, 96. 1896, complete aproximação, torre 186, bom pouso. Obrigado, boa noite. Azul 4062, autorizado ILS, X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado. Será estabilizado, 4062. AB 5899, essa é a identificação Mares 050. Obrigada, Mari. Receptor, posto localizador, tá com capa vista azul 4062. Azul 4062, chame torre 186, bom pouso. Obrigado, boa noite. Boa. Oito nove nove, desça para 2000 pés, 1-0, 1-8 no ajuste. 2000-1-0-1-8, F-5899. F-5899, dá presente, está autorizado direto do UNA. Direto do UNA, F-5899, obrigado. 5899, autorizado ILS, reporte estabilizado. Usará estabilizado, web 5899. Salvador, bom dia, boa noite, 05, está cruzando 1500 pés. O 1805, acende a identificação, contato radar, correção. Saída Pucas de Par, autorizado 370. Pucas de Par, 370, gol, 1805. Utilizou pista vista web 5899. Web 5899, torre 186, bom pouso. 186, boa noite, senhorita. Boa. Então, 3152, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 330, saída Pucaracaju. 330, Pucaracaju. Controle Salvador, Papatango, Lima Kilo X-Ray. Papatango, Lima Kilo X-Ray, prossiga. Decolado na 197, vai atingir 1000 pés no corredor Axé. Lima Kilo X-Ray, mantenha as condições visuais, corredor Axé, reposte fora da barra. X-Ray. Controle Web 6746, boa noite, perdeu contato com o centro. Web 6746, sua identificação, descida para o 050, autorizado ITAP, para completar a chegada Mari. ITAP 050, identificou, informação Bravo, paciente, 6746. Uno 8 0 5, chame Recife, 1 2 6 8 5, alterne 1 2 5 4 5. 1 2 6 8 5 1 2 5 4 5 1 0 5. Controle Salvador, bom dia, Ultra 3, 1970, transfere, atingindo 150, informação Bravo. Ultra 3, 1970, identificação, desça de voo 050, está autorizado direto ITAP para completar a chegada a mar. Ultra 50, direto ITAP, completa a mar 3170. Passo farol da Barra ou Lima Kilo X-Ray? Lima Kilo X-Ray, conseguiu se manter no meu pé até a Valença? Afirmativo. paciente, frequência livre. Um abraço, bom dia. Bom dia. A 3152, chame Recife 12685, alterne 12545. 6750, boa noite. Boa noite. 9.6746, reautorizado 3 mil pés, ajuste 1 a 0, 1 a 7. Ok, 2.6470, reautorizado 3 mil pés, ajuste 1 a 0, 1 a 7. 3170, redução para 2109. 2109, 3170.